Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa tarde, neste caso. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, edição para 31 de junho de 2013. Edição para o último dia do mês de maio, é verdade. Vamos iniciar amanhã um semestre, aliás, vamos finalizar amanhã um semestre, enfim, vamos finalizar a partir de amanhã um semestre e iniciar um novo mês. Um mês que, aliás, é o mês do solstício de verão. Um verão que também vai ser assim um pouco estranho, mas enfim, outras conversas. Vamos agora então iniciar com música esta emissão do nosso Nota 7 e com o acordeão, aliás, de Aldo Livorio. A música que vamos ouvir chama-se Me Enamoro. É uma música bonita esta, que vai então iniciar a edição de hoje do nosso Nota 7. Por ouvir também uma história de amor de Diego da Cosio. Mais um nome castelhano. Aliás, os nomes de hoje são na sua, são latinos, não são italianos, não são espanhóis, mas são latinos. Na edição de hoje do nosso Nota 7 vamos dar um destaque maior a estes artistas que também tocam música e, no entanto, acabam de ficar um bocadinho mais esquecidos. Vamos então ficar com estes três, com estes dois momentos musicais, e eu volto daqui a pouco então para lhe apresentar mais dois temas. Thank you. reconhecer no segundo tema, com certeza, né? Nem fez grande questão de deixar o nome em espanhol como estava, mesmo para não dar assim grande, né? Mas é de facto uma música, uma interpretação muito bem conseguida deste senhor Diego de Cosio. Antes, aquela musiquinha mais descontraída, Tan Enamorado, é isso mesmo, né? Alegria, aquela é a altura em que a gente vê o mundo cor-de-rosa, basicamente. Giovanni Di Vanco, Quiero Amanecer con Alguien. É uma música muito bonita esta também. É uma música de facto muito bonita e com um ar muito fresco. É, deve ser da manhã, não sei, mas é um ar muito fresco. E depois vamos ficar com outro tema que volta a reportar o amor e que se chama Tan Enamorados. Que bonita esta música. Vamos ficar com estes dois temas, são os dois muito, muito sorridentes. Acho que é bom para finalizar a semana como deve ser, não é? Temos sorridentes, é isso que se procura. E bom, vamos à música então. Eu volto aqui um bocadinho para as despedidas. Até já! já voltamos depois de Tânia Namorados e Quero Amanecer Con Alguien, a música então do Giovanni Vivanco. Última intervenção, vamos seguir com mais dois temas, e são eles um clássico, tema da Casablanca, um clássico. A Casablanca é um filme mais conhecido, sei lá o quê. De facto, um grande filme e uma grande música também. E por fim vamos acabar com La Hora de Pensar em Ti. É uma música bonita também, que vai fechar a edição de hoje do nosso Nada 7. Voltamos na próxima segunda-feira. Fique bem, tenha uma boa tarde já de seguida às Rapidinhas da Brasa. Até segunda.